Tango Romeu Golf Vitor, está no centro Recife, a frequência 128.8. Zona autorizada para o Elefa. Elefa da presente, 522 Zona. Zona 3859, o centro Recife, a frequência 128.8, bom voo. 288. Tango Vitor Charlie Hotel, agora Centro Recife, a frequência 128.8. 288, Vitor Charlie Hotel. Jeep 54 no quarto, deixa para 2.000 pés, o ajuste 106, autorizado o final do procedimento ILS, reporte de recepção. Deixa autorizado para 2.000 pés, 106, reportará estabilizado no X-Ray, 54 no quarto. Quatro, tráfego posição agora de 2 horas, 1.3 milhas, rumo oeste, passando 070, subido, tipo Alfa Tango 72. Graças pela informação, 5414. Jeep 5221, tráfego posição de 11 horas, 1.2 milhas, tráfego da companhia, passando 080 em descida, tipo Alfa Tango 72. Gente, 2-0. Contato da decolagem, suba nível de voo 300, no perfil da saída da EL. C4 no 4, agora com o tráfego no visual. Confirme para o controle. O 5414 agora no TQS e no visual, 5414. Estabilizado, 35414 no X-ray. Tem 5414, complete final do procedimento LS, torre 1-8-9-5, bom pouso. Gente, chama agora a torre, obrigado, 5414. Torre Salvador, bom dia, 35414. 5414, ajustando a 016, continuando a aproximação, reporta avistando. Gente, o Pantanal avistando, 5414. Autorizada para hoje, Vitória da Conquista. Prova do destino, 5221. A melhor nave se modulou? Gente, o Gol no 648. Avistou passando externo no 1500 pés, 5414. Gente, aguarde e contato com o laboratório, leva para cheque 180 graus 059. 5414, aguarda. Assim avistado, pouso autorizado 1-0, vento 1-7-0 graus, 049, trip 5414. Sente livre pouso 1-0, trip 5414. Zona 9979, centro, frequência 125, decimal 1, bom voo. Ah, é, tranquilo, já passou pra ela. Vamos agora. Rio 150, e aprovando, está o Gol 1648. Frente 1 no o Gol 1648, reautorizado descida para nível de voo 050. No 648 já na prioridade, tá? Confirme. Posição. No 648 está sua posição agora de 12 para 1 hora, 2 milhas, passando o nível de voo no 20 em subida, tipo um Alfa Tango 72. Quatro no quatro, sala os 42, direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1. Aí, para chegada a Marin, descida até nível de voo 070. Dois, dois, um, Centro Recife, a frequência 128.8, bom voo. Uno 621, sua identificação está em contato radar, desse nível de voo 080, autorizado o perfil da chegada bom. Desvio, Força Aérea 2590. Gente, o gol no 648, reporte quando possível reaproveitar, viu, Duna? Tá, não vai dar não, Duna direto possível? Afirmativo, gol no 648, então reporte quando possível aproar. Duna, autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste 1096. Duna, obrigado, informarei. Série 2590, traço posição de 12 horas, 25 milhas, corrige 21 milhas, com rumo sudoeste, passando o nível de voo 140 em subida, o tipo é um Alfa Tango 72. M250, sua identificação está em contato radar, autorizado a chegada a mar, em descida até nível de voo 080. Gol no 621, reautorizado descida para 4.000 pés, o ajuste 1096. Série 2590, reautorizado descida para nível de voo 050. Xené 6311, a linha Idecola opção 1-0, vento 180 graus 059. A linha Idecola da 1-0, Xené 6311. 1648, autorizado o procedimento RS, reporte no localizador. Reportarei no localizador, obrigado. Black Mike Lima, na Lima Solo 1211. 1621. Antes dos desvios, reporte quando possível para o OITAP. Área 2590, veio autorizado de descida para 4 mil pés, o ajuste 1096. Oxané 6250, veio autorizado de descida para nível de voo 050. Xané 6311, Clodas 49, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Xané 6311, Sahel, Mótima, cruzando 1300 pés. Oceané 6311, contato na decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída da EL. 360 no perfil da EL, Oceané 6311. Bono 630, bom dia, sem identificação em contato radar, desse nível de voo 080, autorizado a chegar na Mare. Afirmativo, o Bono 630. Bono 621, desse para 2 mil pés, autorizado o ILS, reporte no localizador. 2 dias, reporte na localizador, na gente, Força Aérea 25, 90, inicialmente TAP, após TAP Dona, 2590 para sequência meta. Autorizado descida até 3 mil pés, 2590. Salvador, Xané 6309, pode guardar, eu? Afirmativo, Xané 6311. Guarda, eu, 6309. Série 2590, confirma sua velocidade indicada. Gente, reduza para 200 nós. Doutor? Estabilizado? Estabilizado visual. Gente, complete o sinal do procedimento. Torre 1-1-8-9-5, composto. Obrigado. Torre, bom dia, o voo no 64, sinal bastante travado. Voo no 648, cheque trem, voo autorizado no zero, vento 180 graus, 049, ajuste no zero no meio. Sabe de que pode? 10. Jané 6250, reautorizado, descida até 3 mil pés, corrigindo, o acionar é 6250, o ajuste é 9096. Até 3096, pode voar, dona, 6250. Vou manter o perfil da chegada. 02590 já 2001. Nós? Confirme. Sente vetoração para sequenciamento, curva esquerda zero, a proa 030. Prioridade, gol no 630. Gente. 02590, a aeronave que precede a sua, agora a posição de 2 horas a 6 milhas. O tipo é um Bravo Teste 38. O Força 02590 aguarde a prova para o localizador. Voo 648 na sala 54, direita 211. Direita 211, voo 648. Estabilizar localizado, voo no 621. Voo no 621, completo final do procedimento, torre 1895. 29. Torre, gol 1621, baixa o oitavo, tá, uma milha para Simbra. Sente, gol 1621, posto autorizado na 0, vento 180 graus, 049. Gol 1621. E você não é 6311? Sempre, eu valei da morte, você não é 6311. HD 590 autorizado, o procedimento LS, reporte receptando. Oceano 6250, reautorizado, descida para 2000 pés. Oceano 6250. Pode prosseguir na descida, gol no 630. No 630, reautorizado, descida para o 050. Autorizado 050 no 63 anos. Chamé 6311 no centro Recife, a frequência 125, décima 1. 25 ano, 63 anos. Você é 2590, complete LS, torre 198, decimal 95, composto. 6250, autorizado, procedimento LS, reporte no interceptor no curso do localizador. Gol no 630, reautorizado. Descida até 3 mil pés, o ajuste no 0 no 6. 3.016, gol no 630. Sala 621 na sala 58, direita no 211, ao livrar. 211, ao livrar, voo no 621. Sala 521, muito bom dia, senhora Benzinho. Na guarda, na cidade, pela embaixada do armado, no voo, repita com a aeronave. Gente, você era 2590, avistado, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 059, atente a pássaros, na conta final 10, ok? O senhor, por gentileza, após o pouso, prossegue parte militar? É, parte militar. Ok, ciente. Serra, confirmamos o acidente de destino. Sente Yankee Serra Serra, mantém sobre regras de voo visual. Confirme sua posição. Cenário 6250, localizador. Gente, esse é o NEM 6250, complete sinal do procedimento, Sami Torre 11895. 1895, obrigado. Pode prosseguir na descida, voo no 631. Estimativo desse aparato 2 no PES autorizado é RNAV. O ajuste 10096, reporta no localizador. Ok, descendo para 2016, informará no localizador X-Ray, o gol 1631. Zero passando em cima. M250, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste 1016, informa a baixada de travada. Já baixada de travada, agora na pista livre, 6250. P02 de contato radar, nível de voo 090, vou e comprou hoje a mão para interceptar a chegada a mão. Série 2590, na sala 01, libera a direita, ajuizando. Sala 121, decimal 1. Série 6250, o vento é 90 graus, 059, livre pouso, pista 90. Fica atento a pássaros, escuta final 90. Livre pouso M250 no solo 03, libera direito no 211, não livrar. 211, liberando direito. Torre 1 no 895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 630, passando externo, embaixo travado, avistando. Gol no 630, vento 190 graus, 05 nós, pouso autorizado, pistão na zero. Autorizado, pouso na 190, no 630. Tem que ser a serra reporte no farol. Autoriza cruzamento, faz visual com aeronave nacional da 10. Tem que serra, serra negativa, aguarde para a somatória. Aguardando. Tive 27, desça nível de voo 050. Pronto, 050, 027. Está autorizada a proa de Duna. Proa de Duna, 627. Sapatão Yankee, Serra Serra Torre agora, frequência 198, decimal 95. 095 a Torre, chama na Serra. Tá. Prossegue Yankee, Serra Serra, não escuta. Passou a Torre, na próxima farol de porta, autorizado para cruzamento para N, não é? Ok, está avisado com tráfego final na zero, confirma. Ah, tá avisado, já superou, ó. Já superou. Ok, dá presente autorizado. Cruzamento da final 1-0, retaguarda do tráfego. Reporta na curta para animar o Yankee Serra Serra. Na curta para animar, se a reportará. Gente, autorizado 2 no pé, pro de Dona, G27. Solo 630, no solo 06, libera direita, solo 1211. 211, 630. Correto, American 238. All ready. And I've been great, runway 10. American 238. American 238, line up and take off runway 10, winds now 182 degrees, 05 knots. O Gol no 30, podia fazer um teste na frequência 1129, por gentileza? Solo, gol, 1630, linha 219. 1630, que firma é certo? Certo, alto, claro. Ok, graças. Pode mandar as perguntas do parqueamento, graças. Ok, agora na segunda transmissão aí deu um chiado, um ruído de fundo aqui. A microfonia. Ok, gente. Primavera 10 Bravo. Bom dia, o nome é 65, ali mantém no 0. Batango Eco Zubu Novembro está em contato lá, dá mantenha sobre regras de voo visual, cumpriu de Salvador e reporte no Delta de descida. Recente de vivência. Itapuã e desça para 2000 pés. Pedindo 2500 pés. I'm going to 239, we're born at 09, contact now the part control, frequency 120.8. 9-02, autorizada para hoje, toque. Corrijo, ARPIA 02, autorizada para hoje, toque. Reporte no ideal de descida. Departure American 238, passing 2000 for level 340. American Airlines 238, with a contact climb flight level 340. Momo Departure. All right, Momo Departure 340, American 238. What do you need? 030 heading for American 238 for weather. Roger, American Airlines 238. All right, we're going 030, American 238. 030, Roger. 302, desça para 5000 pés. Grau 0619. Controle ao JV27. Siga. O JV27, se possível para o controle, gostaria de realizar dois procedimentos, ILS X-Ray da pista no zero, para a inspeção do NDB Índia Vitor, restabelecimento do NDB Índia Vitor em Pitanga. Confia em possibilidade. Vai iniciar da presente? Pode manter o perfil, interceptar a partir de Duna e arremete na DA para instruções do controle para novo procedimento. Gente, prossiga para Duna e prepare o cheque, vamos coordenar com a torre. Ok, grato, JV27. Ative, desculpa. Bom, 965, decolou, 02, controle 1-20-80. 12080, gol, 1965. Autorizado o procedimento e aguarde transferência com a torre. Ok, grato. A gente vai antecipar porque a manutenção já está posta aqui no auxílio. Então aproveitar logo. Obrigado. Controle, bom dia, gol, 965. Voo 965, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída do dial. 360, voo 965. American 238, can we go direct to lockdown? American Line 238, standby. Go direct Cosgrove as well. American Line 238, flying heading flock. Did you copy? American 238. Confirm, did you copy? Fly heading flock. Heading for flock, American 238. 7 Bravo Delta, Lima, tenho na zero. Agora 1 minuto de duna. Tem que atualizar o final do procedimento, reporte estabilizando. Reportará estabilizando, 3, 2, 3. Já esperava dar o livre decolagem na zero, vento no 70 graus, 0,619. Sim, mas quer que o Delta livre de colagem na 7, vento no 70 graus, 0,619. Sim. Já estabilizado? Afirmativo. Torre 198195. Torre 1895. 120-180. 208, grato, bom dia. Bom dia. Torre 327. 327, continua a aproximação, informa iniciando a remetida. Informa na iniciando a remetida, qual o procedimento após? Remeter em frente e aguarde instruções para transferência para o controle. Frente, pô, remeter em frente, tripa 2000. Afirmo. Informa o tráfego de coluna pista auxiliar, um circoche 76 não interfere, GV27. Frente. Marque que o Delta decolou, zona 6, controle 120-1980. 120-80, sim, graças a volta. Pesado 2, reautorizado, descida para 3 mil pés. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta, decolou com o voo na direita. Mike Eco Delta, mantenha sobre regras de voo visual, 500 pés sobre terreno, direto Maraty. Autoriza 1000, senhora, para Maraty. Afirmativo, 1000 pés, Mike Eco Delta. Delta, meu pé. Controle Salvador, bom dia. Papá Tango Juliette, Bravo, Delta, na coxa. Tango Juliette, Bravo, Delta, contato na decolagem, suba nível de voo no perfil da saída Conde. Acendendo 090 no perfil da Conde, o Bravo, Delta. Bravo Delta autorizado para hoje, Conde. Direto Conde, Bravo Delta. Poderia confirmar o último que parou o Mike Eco Delta? Mativo Mike Eco Delta, no 096. Mike Eco Delta, reposta 20 milhas do Zé de Salvador. Reportará o Mike Eco Delta. 327, arremeteu. Gente, mantenha proa, suba para 2000 pés, chama controle, 1208. Mantenha a proa, subindo para 2000, 327, 208. Zulu November, vento 170 com meia dúzia, vai prosseguir para 735. Controle o Quilo Serra Lima para iniciar a descida. Quilo Serra Lima desse mantenha 050. 050. Fala Marcelo, abraço. Abraço. Controle GF27. GV27, suba para 2000, vetoração para final ILS, curva esquerda para 345. Esquerda 345, GV27. GV27, precisa interceptar em Duna novamente? Duna ou marcador externo? Gol no 1165, proa de bridge, chame centro Recife, 1251. 251, bridge, gol no 1165. Arpia 02, após toque, Duna, mantém ainda 3000 pés. O 02 vai fazer o INS. GV27 vai ficar apertado e fazer o procedimento agora. Temos aeronave com transporte de enfermo. Está 5 minutos para pouso. Vamos vetorá-lo para ingressar na final em Duna. Sente, guarda as ações. GV27, curva esquerda para o 285. Esquerda 285, GV27. Confirme. 3896, desce e mantém nível 060, chegada a Mari, redução para 250 nós. Eco Zulu November autorizado no 1500 pés, ajuste no 0 no 6. No 1500 pés, eu no 0 no 6, ajuste, tá vendo? Serra Lima, reduza para 210. 627, curva esquerda pro a 260. Esquerda 260, GF27. Eco Zulu November, já autorizado pela torre e a base pela direita da 17, chame agora a frequência 1895. 1895, autorizado a base pela direita da 17, November. Ciente, Arte 02. Torre, Eco Zulu November. Diga. Zulu-November, para o cruzamento da final da 10, passa pela direita 17. Ok, agilizando essa Zulu-November autorizada, o cruzamento da eixo 1-0, reporta na curta da 1-7, ok? Reportará na curta, eu irá fazer uma base curta para agilizar. Oi. Confirma indicado. Condições de reduzir para 120. GF27, curva esquerda pro a 220. Esquerda 220, GF27. Quilo Serra Lima, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda pro a norte. O limite será a radial 300 de Salvador. Gente, Proa Norte limitada 300 de Salvador, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima desce e mantém 4 mil pés. 4 mil, Quilo Serra Lima. Estimativo, o ARP 02 reduza para 100 nós, desça para 2 mil pés. A gente reduziu para 100 nós, desça para 2 mil pés. GM27 para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140 para o norte, GM27. Dado, via Zulu 10, bridge, via Zulu 6. Decola pistão no 0, curva direita, saída da El. Transição ótima, controle 1-2-0 decimal 8, aciona 5-1-1-1, transponde. Confirma? Curtíssimo, abaixado, travado, é tudo novo. Sente, pistão no 7 livre, pouso autorizado, vento no 7, 0 grau, 079, é tudo novo, mesmo? Pouso autorizado, novo. Tá correto, podia por gentileza chamar um 21.9 para teste. E apresente pro até o limite, devido à aeronave realizando o cheque no equipamento ILS, e o helicóptero no ILS vai seguir a retaguarda do mesmo. Confirmando, foi o Gol 9648, chamou o copo. Sete, fala que após a arremetida, solicita a vetoração e pouso final. Sete. Vamos seus aulas 18, direita, 75, acessando a frequência livre. Basta 02, atinge, mantém 2 por 10, 5 minutos de dúvida. Gente, reporte estabilizado no curso do localizador 02. Reportar. Silo Serra Lima autorizado 3 mil pés. 3 mil pés, Silo Serra Lima. Pode acelerar para 120, o AP02. Autorizado. Quilo Serra Lima, curva à direita para o 050. 050. Só 3896, reduza para a mínima limpa e desça para 4 mil pés. Reduzindo 4 mil pés, tá? 7 quilos Serra Lima, aguarde vetor final para interceptar o localizador. Só 3896, sob vetor vai manter a presente pro limitado ao localizador. É a probabilidade do localizador, 3296. Quilo Serra Lima para o localizador, curva direita para o 110. 110, Quilo Serra Lima. Estimativo, estabilizado na proa 110, autorizado a descer para 2 mil pés, ajustado 110 no meio. DM27, me escuta. DM27 na escuta.